Está começando um programa da série Agricultura Familiar, apresentando as sabedorias camponesas do semiárido. A que tem experiência e poesia popular, receitas para aprender, histórias para conversar. Tudo isso aqui na série Agricultura Familiar. Tudo bem, minhas amigas? Tudo bem, meus amigos? Está entrando no ar série Agricultura Familiar. Eu sou Eusébio Cavalcante, agricultor no município de Remígio, na Paraíba. Hoje vamos conversar e ouvir alguns relatos sobre uma importante forma de manter a renda familiar e oferecer saúde a todos e todas. Aliás, quem aqui nunca ouviu falar que se o campo não planta, a cidade não janta? Pois bem, hoje vamos falar sobre comercialização de alimentos. Comercialização feita pelas famílias camponesas. E a nossa prosa vai contar com um representante do município de Felisburgo, em Minas Gerais, que é seu Jorge Rodrigues Pereira. Tem representante também de Bom Jardim, em Pernambuco. É seu Rafael Justino, que comercializa na capital pernambucana, Recife. E a lista de participantes fica completa ainda com Dona Maria de Jesus, que vai falar do município de Crateús, no Ceará. Para abrir a conversa, vamos ouvir cada um. Meu nome é Rafael Justino Braz e moro lá no Sítio Feijão, Bom Jardim, do estado de Pernambuco. A agricultura familiar, ela é baseada nos princípios, né? Então, a base é a terra, é a natureza, né? E a gente tem que manter essa base. Mantendo a base viva, ativa, ela vai produzir sempre. Dá condição da gente produzir para nosso alimento e para alimentar os demais, né? Maria de Jesus Soares Lery. A comunidade é Santo André, o distrito é Montenegro, a cidade é Crateús, o estado é Ceará. A gente ser agricultora é dizer, tanto faz ser homem como mulher, ter os mesmos direitos e a mesma capacidade de trabalhar, de produzir, de assumir qualquer canto, para ser movimento da sua comunidade. Então, meu nome é Jorge Rodrigues Pereira. Comunidade, eu tenho uma dupla comunidade, né? Porque eu tenho a Prata, que ajudei a incentivar a criação de comercialização, e tem hoje o Terra Prometida, né? Que é onde é que eu produzo. E é o município de Felisburgo, no estado de Minas Gerais, Vale de Jequitinhonha. E eu sempre gostei da feira, né? Feira livre, de estar no meio do povo. E também, assim, pelo fato de sentir autonomia, né? Quando você comercializa, você vende o produto que você produz, então assim, isso tem uma autonomia. E eu sempre gostei dessa autonomia. Estamos apresentando Agricultura Familiar, com as sabedorias camponesas do semiárido. Agora pronto. Obrigado, pessoal. Vou começar fazendo uma pergunta ao seu Jorge. Como é que você começou a atividade de comercialização? Mais de 30 anos atrás, eu já gostava muito desse sistema de comercialização. Mas aí, então, eu fui intensificando, procurando outros meios de mercado. Às vezes eu saía para algumas feiras que tinha feira regional, feira estadual. E essa é uma experiência muito boa, né? Além da feira local, eu já tive o prazer de ter experiência de umas feiras chamado às vezes Feira da Reforma Agrária, Feira Regional. Então a gente saía com os produtos, ia vender no estado, vender na região. Então assim, isso é muito bom, né? Porque você divulga também seu trabalho. E o trabalho das outras pessoas. Às vezes você junta com outros, aí não tem condição de ir todo mundo, mas você acaba levando, né? Às vezes outras pessoas levam também o meu produto, e aí divulga o produto. E aí eu tenho muito tempo já de comercialização, ou seja, que eu faço esse tipo de coisa, e isso foi muito bom para mim, assim, até na questão do conhecimento mesmo, né? Dona Maria, com esse conhecimento, com o nosso saber, é que mudamos para melhor a nossa vida. E como é esse processo de troca de conhecimentos para comercialização? Onde é que essa troca acontece? Da igreja, do movimento sindical, da Cáritas, e enfim, com a vida mesmo a gente aprendeu com a necessidade que a gente passa, com a seca, que a gente sabe que a seca não é só a falta de chuva, é também falta de acompanhamento das autoridades, de apoio. É possível a gente viver se está precisando estar ajoelhado nos pés dos políticos em época de eleição. A gente quer se libertar para a gente ser livre e a gente produzir o que é da gente, beneficiar e gerar emprego e renda. Agora eu quero ouvir seu Rafael. Além dessa troca de conhecimento, qual seria a dica para quem quer começar a comercializar? Olha, eu diria que seria se organizar em grupo, sabe? Porque um agricultor só é difícil dele avançar nesse processo. Quando é um grupo organizado, tem as ideias, tem os apoios e vai por aí afora, vai sendo fortalecido. Então, dá para se organizar em grupo, no mínimo em grupo, em associação, em organização, qualquer coisa. E começar a visitar os pontos de comercialização, pesquisar um pouco também, porque o grupo já começa organizado e vai pesquisar como é que ele vai vender o produto dele. Porque se ele for vender assim à toa, ele não consegue vender e a pessoa não vai acreditar que o produto é bom. Dona Maria, seu Rafael, falou sobre o desafio de apresentar a qualidade do produto que comercializamos. Dentro desse pensamento dele, eu pergunto, é mais fácil produzir ou comercializar? Comercializar é muito mais difícil do que produzir, porque a pessoa se sente envergonhada de ir lá para uma feira representar seus produtos. Eu já encontrei muita dificuldade para comercializar, mas hoje eu aprendi. Obrigado, Dona Maria. Outro desafio que precisa ser sempre superado é o das exigências legais. A vigilância sanitária, por exemplo. O coletivo de lá do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, tem uma experiência interessante para superar esse desafio. Como é que foi isso, seu Jorge? Conte aí pra gente. Então, nessas feiras, às vezes tem umas implicações, né, da questão mais legal. Legal do ponto de vista aí das exigências legais, da vigilância, enfim. E para comercializar determinados produtos, vem a questão da vigilância sanitária, que é. No caso do queijo, do requeijão, do tijolo, da cana que a gente produz e produzia, e a pamonha, é o produto mais industrializado, né? Então, assim, exige uma forma de se especificar lá no produto, de onde que ele é produzido, como é que ele é produzido, licor, doce, geleia, enfim, todos esses produtos que a gente produz. Então aí a gente precisava ter, aí junto com outros produtores que tinham essa mesma dificuldade, essa exigência, descobrimos então que a gente tinha que começar a trabalhar a questão de ter uma marca, né? E aí, através da Cartas Regional e a Cartas Diocesana, nós começamos a debater uma forma de ter uma marca do Vale do Jequitinhonha, né? É isso mesmo, seu Jorge. Outro assunto interessante na comercialização é a opinião sobre a função do atravessador. Quando o agricultor ou a agricultora não encontra forma de comercializar, muitas vezes ele ou ela procura o atravessador. Seu Rafael, qual a sua opinião sobre o atravessador? Eu diria que o atravessador ele sempre existiu e sempre vai existir, mas ele vem se enfraquecendo por conta das organizações que o pessoal está começando, já começou há tempo, se organizar. E como trabalha de forma organizada, a gente começa a enxergar esses prejuízos, sabe? Que eu diria que o atravessador é uma forma de dar um prejuízo grande. Às vezes as pessoas tomam prejuízo e não sabem. O atravessador às vezes não ganha dinheiro também, mas ele tira a oportunidade das pessoas vender o produto e ganhar mais dinheiro, né? Lá na minha região eu percebo muito isso. Muitos já deixaram de ser atravessador. Realmente, seu Rafael. Então, para a gente não perder o embalo, vou fazer mais uma pergunta à Dona Maria. A senhora tem alguma sugestão sobre o que deve ser feito para que a mulher e o homem do campo possam estar sempre comercializando? E devia ter projetos favoráveis para as pessoas com condições de trabalhar. Transporte, por exemplo, transportar, aquela dificuldade de transportar. Porque se a gente tivesse os transportes, podia fazer intercâmbio, troca, a gente podia comprar o açúcar lá na indústria, comprar aqui no atravessador, um saco de açúcar que a gente comprar aqui, fosse comprar na indústria, era só a metade, gastava menos. Então essa dificuldade é essa, a gente chegar lá no fundo, lá na frente, para a gente adquirir a matéria-prima, que ajudasse a gente a melhorar a produção. Então ninguém tem apoio nessa hora de... A gente tem tentado falar na cadeia produtiva, na rede produtiva, né? Criar parcerias ajuda bastante. Quando nos damos as mãos, temos mais força para trabalhar e superar as dificuldades. Sabemos também que a comercialização dos produtos da agricultura familiar também tem muitas vantagens para o consumidor final, não é? E o que o senhor tem a falar sobre isso, seu Jorge? Tem uma pesquisa, né? E a gente não é muito baseado em pesquisa, não. Mas se a gente for vendo do ponto de vista prático, né? A pesquisa mostrou que 73% do produto que é consumido é a agricultura familiar que produz. E isso sem somar a qualidade, né? Que aí essa é só a quantidade, né? Mas a qualidade, então, que aí não provoca doença para garantir a saúde. Porque às vezes você compra um outro produto mais barato, se for no caso de mais barato, mas a consequência da doença, que você vai gastar com remédio, que você vai gastar com transporte para ir até o médico, gastar com o médico, enfim, fica muito mais caro. Então esse é um fator, né? Nós precisamos divulgar o nosso produto, precisamos intensificar a divulgação do nosso produto. E ainda o preço até hoje não é tão diferente, né? Então, assim, às vezes o produto que vem da envenenada e às vezes tem até um valor ainda maior. Isso é real. A agricultura familiar produz, alimenta e às vezes até doa. Não tem miséria. Você chega lá, você ganha um caixa de banana, você ganha uma abóbora, você ganha um prato de feijão, você ganha uma farinha, você ganha... Então, assim, é solidário também. E o senhor, seu Rafael, acha o que dessa relação com o consumidor final? O que há de diferente das grandes indústrias de alimentação para comercialização agroecológica, por exemplo? Isso fortalece muito o nosso trabalho, essa relação que a gente tem com os consumidores, com as pessoas que compram. Porque tem muitas pessoas que têm uma formação, muitas pessoas que têm uma certa idade, já uma experiência muito longa, e que eles têm muito o que ensinar para nós, o que conversar, essa troca de conversa que a gente tem na comercialização, isso ajuda muito no nosso trabalho. Isso fortalece, muitos colhem semente, por onde ele anda pensando em trazer uma semente para a gente plantar, porque tem essa facilidade de conversar com a gente, que é produtor. Quando eles compram no supermercado, só chega lá comprar, pagar, não tem nem com quem conversar. Vai conversar no caixa do supermercado, ele não tem tempo para conversar, porque ele ali também não é pago para conversar, é pago para trabalhar mesmo, né? E a gente tem tempo de conversar, a gente chega mais cedo, a gente sai mais tarde. Se a conversa estiver boa, a gente passa um tempo em mais, porque às vezes a gente tem uma musiquinha lá na feira, o pessoal gosta, tem muita gente que vai, tem o prazer de ir lá para comprar, para conversar com a gente. E a gente tem, às vezes lá no roçado, estou colhendo uma coisa, já pensando numa pessoa que gosta daquilo. Então, pessoa que valoriza o nosso trabalho, valoriza nós, e está lá e quer saber se a gente está bem, quer saber se tiver meio doente, a gente está com um problema na família de doença ou de dificuldade, ele está preocupado igualmente a gente, porque sabe que a gente, se a gente parar de produzir, vai ser uma baixa lá na comercialização, eles vão deixar de comprar um produto bom. Eles se preocupam muito com a gente, então a gente faz o máximo para levar o melhor para eles, também oferecer o melhor para que eles desejam melhor para a gente também. Nosso tempo já está quase no fim, mas dá tempo para perguntar ainda uma coisa. Qual o papel da organização comunitária para a comercialização feita pela agricultura familiar? Então, assim, quando tem a feira, então vai, quando tem algumas feiras regionais ou estaduais, algumas pessoas e leva os diversos produtos, né? Então lá a identificação não é de uma pessoa, mas é da comunidade. Tem um peso, falar que é comunitária, né? E também a quantidade. Uma pessoa isolada não consegue um montante, mas a comunidade tem condição de criar um volume maior, que há uma possibilidade de transportar isso e levar para fora. Agricultura Familiar, um programa com a sabedoria camponesa do semiárido. Bom, minhas amigas e meus amigos agricultores, agricultoras, vamos ficando por aqui, deixando a mensagem de que comercializar é preciso para conquistar autonomia. Vamos fortalecer cada vez nossos laços de produção e oferecer alimentos de qualidade. A série Agricultura Familiar é uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA Com e da Rede de Comunicadoras e Comunicadores da ASA. participaram da produção do programa: Daniel Lamir, Erison Martins e Euseli Fidelis. Apresentação: Eusébio Cavalcante. Apoio: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. Acabamos de ouvir Agricultura Familiar, com as sabedorias camponesas do semiárido.